Então, já perceberam? São todos uns fracassados. Nenhum serve pra lutar. Tu tá maluco? Tu tá é bobo? Seu som não toca nada, você só pode tá louco. Tu tá maluco? Tu tá é bobo? Seu som não toca nada, você só pode tá louco. Seu som não toca nada, você só pode tá louco. Junta tudo, joga fora. Você é um vacilão. Fala demais em grupo, mas é um fanfarrão. Marca racha apostada e no dia você some. Primeiro pra mim você tem que virar é homem. Primeiro pra mim você tem que virar é homem. Marca racha apostada e no dia você some. Primeiro pra mim você tem que virar é homem. Primeiro pra mim você tem que virar é homem.